Alfa 273, pronto, cópia. Pronto, cópia, Gondo 273. Autorizado com FIS, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da EL, Leda após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Zulu, o nomeia e segue conforme a rota. O controle em 199, decimal 3, 5 e aciona 5040 no transponder. Autorizado 360, a saída vai ser da EL, Leda Bridge, após intercepta, Zulu, o nomeia, decola da 10, curva direita, 19, decimal 3, o controle 040. Gol 1273. Protejamento correto, portão 03, chama pronto, pushback, acionamento, gol 1273. Tomar na pronto, pushback, acionamento, 1273. Decolou aos 28 com controle Salvador na frequência 119, decimal 35, bom voo. 935, boa noite. Chama Recife, 1251, alterna 1-3-3, decimal 25. 1-3-5-1-3-3-2-5, 1-3-3-2-5, grato. Controle Salvador, boa noite, gol 9-0-1. Gol 9-0-1, contato radar sobre a Salvador, estamos a 3603. 3603, no controle 119, decimal 35. 1930. 35. Na 3603, acione a identificação, chega da Mari, desce a 050. Identifique Mari, confirma o nível para 3603. 050. 050 para 3603. Salvador, Oceania 6259 na posição 1 para o pushback acionamento. Oceania 6259 no 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, 01, chama táxi, Oceania 6259. Gol 1601, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, gol 1601. Salvador, autorizaria da presente dona para o TAM 3603? Presente, autoriza o ITAP, TAM 3603. Gente, pro ITAP e pro 3603, grato. Paulo Salvador, boa noite, eu vou 1940. Confirmando, eu vou 1940, Guarulhos 360. Afirmo, 1940. Só um minutinho, por gentileza, para a cópia, eu vou checar com o Centro Recife a rota que ele possui, ok? Para o seu plano. Paulo Salvador, gol no 273, pushback, acionamento, portal 3. Estamos aguardando o início do táxi do Avianca, sua retaguarda, e após o mesmo, coordene com a equipe de solo, tem livre push, acionando 03. Após o Avianca, tem livre pushback, acionamento, gol no 273. Para o táxi, o Avianca 6259, corrigindo ao Chané 6259. 126 a bordo, autonomia 3 horas 45, antena Rio de Janeiro, Galeão. Copiado, vai taxiar via Índia e Alfa e no ponto de espera chama a Torre, na frequência 1186, ajustado agora 1014. 1014, via Índia Alfa, no ponto de espera 186 com a Torre 6159. Ao 50, 5810, poderia voar Itap? Pesado Itap, web 5810. Obrigado Itap, 5810. Na 3603, 10 para 2000, ajuste 1014. 2014, 3603. O solo teria saída prevista para o voo 940? Voo 940, estamos apenas checando a rota que o centro possui. A rota que nós temos aqui é o Pesulo 21, após Trive e após direto Poço de Caldas. Por isso estamos só aguardando uma posição do centro Recife. Caso seja esta rota, será da El Leda Sagaz, ok? Da El Leda Sagaz, obrigado. Torre, Oceaner 6259, boa noite, ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6259, boa noite, está autorizado a linha e decolada, pista 10. Vento 130 graus, 9 nós. Livre decolagem, pista 10, Oceaner 6259. Livre LS, reportar estabilizado. Reportar estabilizado, está 3603. Na decolagem 6259. Solo Salvador, é o gol 1253, está pronto para o tanque. 147 a bordo, 2 horas e 56 de autonomia, alternando cabina. Luna 273, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-4, bom voo. Rio táxi pela Índia Alfa, lá ponto de espera 186, gol 1-2-3, boa noite. Boa noite, Oceaner 6259. R6259, contato radar, sobre o 360, na saída do Dael. Saída da Dael, subindo ao 360. É, possibilidade de coordenar a proa de Leda para evitar formações? Autorizado Leda, Oceaner 6259. Autorizou Leda, 6259. Estabilizado no localizador, até 3603. 3603, combate de aproximação, torre 118, decimal 6. 18-6, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Altan 3603, uma milha e meia de espera, baixa travada. Copiado, Altan 3603, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, confirmando se o senhor já está avisado com o aeródromo. Negativo, vai aguardar a autorização, 3603. Sim, estou aguardando também quando o visual, ok? Ciente, 3603. Tá visual com o campo, 3603. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 8 nós, TAN 3603, informa pista ligeiramente molhada. Ciente das condições, livre pouso 1-0, 3603. Desce para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-4. 2000 com 1014, 5810. 1-0, pronto. 1-2-7-3, muito boa noite, mantenha o ponto de espera aguardando. Mantendo o ponto de espera, 1-2-7-3. Controle Oceaner 6259, solicita desvio à direita, proa 230 para evitar formação. Autorizado 230, Oceaner 6259, reporte retornando à rota. Autorizado desvio, vai reportar retornando à rota. Salvador, muito boa noite, TAN 3197, sente da informação Yankee, posição 8. Autorização Galeão, nível 360. Pedido no 97, minutos em cópia, por gentileza, Galeão 360. Confirme para o 3197. Merda presente, vai retornar à proa de Leda. Autorizado, Leda, Oceaner 6259. 3, após a passagem do Airbus da TAN, está autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. Após o Airbus da TAN, mantém 1-0, gol 1-2-7-3. Gol do TAN 3197, poderia confirmar? Confirma para o sol? É o TAN 3197, Galeão 360. Gente, qual a solicitação, por gentileza? Não entendi. Autorização de tráfego para o Galeão, nível 360, sentido a Yankee, está na posição 8, da 3197. Sente o número 2 para a cópia, prepare a Dael, Leda Bridge, aguardando para a cópia, ok? Ok, da 3197. Nove 40, pronto, cópia. Pronto, cópia, 940. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda após posição Sagaz, Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu, quando intercepta o AP Zulu 21 e segue conforme a rota do plano. Controle 119, decimal 35 e aciona 5046 no transponder. Negativo 360, autorizado para Guarulhos, segunda pista 10, primeira curva direita na da El, após Lua Leda, direto Sagaz. Intercepta o Zulu 21 e a rota conforme o plano de voo. 19,35, controle, a zona 5046, voo 1940. Um cotejamento correto, chama pronto o pushback, acionamento, portão 62, voo 1940. Está pronto o voo 1940. 1940, aguarda apenas um instante para iniciar no 62, temos um Airbus da TAM para parqueamento no 07. Quem ainda me escuta, por gentileza? Só escuta o 1940. Então, 3603, não escuta? Prossiga. Agilizando na medida do possível, táxi via Alfa, Juliette, posição 07. Alfa e Juliette pro 07, vai agilizar o 3603. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta o Zulu 10 e segue conforme a rota do plano. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5062 no transponder. Galeão 360, decola da 10, curva à direita da El, Leda, após Leda Bridge, após o Zulu 10 conforme plano. Controle 3935, transponder 5062, 3197. Protejamento correto, portão 08, chama pronto para o pushback, acionamento. 3197. NSO 5810. 5810, completo de aproximação, torre 118, esse palmeia. NSO 5810. Gente, torre 118, esse palmeia. 186, Graton. Noite. Mula 273. Mula 273. Mono, alterna 133, decimal 25. Confirma a primária para o 6259. 1251. 251, 1-3325, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, gol 1273. Gol 1273, contato radar, sobre o 360 na saída da El. 360 na saída da El, gol 1273. Na escuta? Na escuta, 940. O Airbus da TAM já parqueando no 07, após o parqueamento mesmo, prossegue para o pushback, acionamento, chama táxi. Após ele parquear, prossegue o 940. Vai passar externo 5810. Copiado, avistado, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109, web 5810. Gente, ele ficou no 0, 58 no 0. de aquecimento da trilha, tudo na sua disposição aí. Tomando para o pushback acionamento, foi o TAM 3197? Afirmo. Sente no portão 08, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Solo Gol 940 está com 145 a bordo, 3 horas e 45. Alternando o galeão, pronto para o táxi. Volo 940, táxi autorizado via parte principal, táxi foi Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1 decimal meia dúzia. O ajuste no 094, bom gol. No 094, agora liga o táxi via pátio. Vai ingressar via Índia. Vai botar no ponto de espera para a torre 186, gol 1940.